aí, Lores? E aí, mano, suave? Na moral, o que é que foi? Tô no mó dilema, hein, mano. Aquela fita lá ainda, né, mano? Aquela mesma merda. Ah, sei lá, velho. Aconteceu uma parada parecida comigo. Sério? Não sei se ajuda a contar. E eu tento não me envolver muito, nem é por medo e sim por precaução, por motivos de saúde, pro bem do meu coração. Do lado racional minha razão me diz que a história é sempre a mesma e só muda a atriz. Que ser feliz é passageiro, o roteiro é sempre o mesmo, um final triste após um enredo de sofrimento. Porém, a emoção me fez acreditar que encontrei o grande amor no qual posso me entregar por completo. Confesso que ela me deixa assim, em cada beijo uma mistura de começo e fim. Complicado de explicar, sei lá, resumindo é isso, como se fosse o último com a empolgação do início, forte indício de que mais uma vez quem venceu na disputa entre a razão e a emoção foi o meu coração, que assumiu o controle da situação. E a partir de agora dita as regras da relação. A gente não escolhe quem chama de meu bem. Quando se procura alguém, não se encontra ninguém. Aparece só quando a gente menos espera. Quando você vê já era, já tá abraçado com ela, desfilando de mãos dadas, dedos entrelaçados, caminhando nas calçadas, sonhando acordado do seu lado. Me vejo em um mundo mais que perfeito, imaginando ela num véu de noiva, dizendo eu aceito. Que brisa. A cada dia e momento que eu sinto a voz, aumento minha ansiedade de te encontrar e falar do meu sentimento. Você chegou do trampo, tomo banho e vou me deitar. Pego meu fone, o cobertor e o meu celular. Vou esperar, mas se você ligar, aí já era. Eu vou te buscar aonde estiver. Te quero aqui. São olhos do coração. Eu vou te levar aonde quiser. Te quero pra sempre como minha mulher. Mais que a mente negue, tá ligado? Não adianta. Pode crer. O coração sempre vai falar mais alto. Pelo menos comigo foi assim. É aquilo, cada caso é um caso. Será, mano? O amor não é que nem matemática, tá ligado? Não é uma ciência exata. Mas então, o que você acha que eu devo fazer, truta? Arrisca.